nós respeita e os malucos toma conta. Louco é nós. As quebradas nós respeita e os malucos toma conta. Mano tão chegando, os colados tão do lado. Olha ali a dona banda, vão passar pro nosso lado. A barreta na cabeça, tênis Nike no chão. Os grave treme o baile. Com as carretas loucas, pra roletar e virar festa. Os colados tá com nós e os vozinhos tá com inveja. Deixa baixo o bagulho, se não mexer nós não estressa. As correntes de prata, louco é nós, não tem conversa. Os ar é 17, rebaixado até o chão. Dinheiro é pra castelo, só quem é, só função. Na rua é sempre nós, nas biqueiras toma conta. Recolhe o din-din, gasta o din-din com as donas. Din-din sempre é mato, falta um pouco é as liguinhas. O gangsta é embaçado e tira chifra com as vadias. Quem não quer ser um louco, os parasita nós dispensa. Você quer trabalhar, nós quer mansão e as presença. Um brinde pra nós e comemora é desse jeito. O Fernandes tá invadindo todos os barracos. Não é de oitão, é com esse som embaçado. Barato é muito louco, quem valoriza as perifas. Só quem é, tá com ele, quem não é, sai da pista. Louco, louco é nós. As quebradas nós se fez e os malucos toma conta. É, toma conta. Louco, louco é nós. As quebradas nós se fez e os malucos toma conta. Louco, louco é nós. As quebradas nós respeita e os malucos toma conta. DJ Fred nos squat, Fernandinho no vocal. Gabriel nas rimas de atitude mil grau. O barato é desse jeito, não adianta incomodar. As fitas é desse jeito, vem com nós, vem somar. Louco é nós. As quebradas nós respeita e os malucos toma conta. Toma conta dos corpos, atividade e função. A vida é só um, põe mais amor no coração. Louco que eu sou de pensar desse jeito. Eu quero assim, me valorizo, não tenho medo. Bate forte e pesado, os falantes aí pesa. As levadas é firmeza e as mina castela. Bate forte dos gangsta e faz pose de mal. Leva pra casa, põe na net aí, divulga o marginal. Quer mais informação, vai lá no palco MP3. FGR, gangsta rap, faça um download de 1 a 6. Todo mundo do seu carro ou do barraco onde mora. Escuta e reflita, louco é nós, vamos embora. É, vamos embora. Louco é nós. As quebradas nós respeita e os malucos toma conta. Louco, louco é nós. As quebradas nós respeita e os malucos toma conta.